Faixa 6. O conto da rã de boca estreita. Microila, às vezes confundida como gastrofarne, é um gênero de pequenas rãs conhecidas como rãs de boca estreita. Existem várias espécies, entre elas duas na América do Norte, a rã de boca estreita do leste, Microila carolinensis, e a rã de boca estreita das grandes planícies, Microila olivacea. As duas são parentes tão próximas que ocasionalmente se hibridizam na natureza. O habitat da rã de boca estreita do leste estende-se da costa leste desde as Carolinas até a Flórida e segue para o oeste até meio caminho de Texas e Oklahoma. A rã de boca estreita das grandes planícies habita desde o estado mexicano de Baja Califórnia, no oeste, até o leste do Texas e o leste de Oklahoma e segue para o norte até a região setentrional do Missouri. Portanto, seu habitat é um espelho ocidental do da rã da boca estreita do leste e a espécie até que poderia ser conhecida como rã de boca estreita do oeste. O importante é que seus habitats se encontram no meio. Existe uma zona de sobreposição que abrange da metade oriental do Texas até Oklahoma. Como eu disse, ocasionalmente são encontrados híbridos nessa zona de sobreposição, mas, por via de regra, as rãs fazem as distinções tão bem quanto os herpetologistas. Isto é o que justifica serem conhecidas como duas espécies distintas. Como ocorre com quaisquer duas espécies, sem dúvida houve um tempo em que elas foram uma só. Alguma coisa separou. Usando o termo técnico, a espécie ancestral única especiou-se e se tornou duas. Esse é o modelo para o que ocorre em cada ponto de ramificação na evolução. Cada especiação começa com algum tipo de separação inicial entre duas populações da mesma espécie. Nem sempre é uma separação geográfica, mas, como veremos em O Conto do Ciclídeo, algum tipo de separação inicial possibilita que as distribuições estatísticas dos genes nas duas populações se distanciem. Isso, em geral, resulta numa divergência evolutiva com respeito a algo visível, forma, cor ou comportamento. No caso dessas duas populações de rãs americanas, a espécie ocidental tornou-se mais adaptada do que a oriental à vida em climas mais secos, mas a diferença mais evidente está em seus chamados de acasalamento. Ambos são zumbidos esganiçados, mas cada zumbido da espécie ocidental dura em torno de o dobro, 2 segundos, do da espécie oriental e é perceptivelmente mais agudos, 4 mil ciclos por segundo em comparação com 3 mil. Ou seja, a altura predominante da rã de boca estreita ocidental é mais próxima do dó agudo, a nota mais alta do piano, e a altura predominante da rã do leste aproxima-se do fá sustenido abaixo daquele. Mas esses sons não são musicais. Os dois chamados contêm uma mistura de frequências que variam de muito mais baixas a muito mais altas. Ambos são zumbidos, mas o da rã oriental é mais grave. O chamado ocidental, além de ser mais longo, começa por um pio distinto e vai subindo em altura antes de o zumbido predominar. A rã oriental entra direto em seu zumbido mais breve. Por que tantos detalhes sobre esses chamados? Porque o que descrevi só ocorre na zona de sobreposição, onde a comparação entre eles é mais clara, e essa é a razão de ser deste conto. W.F. Blair gravou em fita o som de rãs de uma amostra bem distribuída por todo o território norte-americano, com resultados fascinantes. Nas áreas onde as duas espécies de rãs nunca se encontravam, a Flórida para a espécie oriental e o Arizona para o ocidental, os cantos de ambas eram muito mais semelhantes entre si na altura. Para as duas espécies, a altura predominante é de 3.500 ciclos por segundo, o lá mais agudo do piano. Nas áreas próximas da zona de sobreposição, mas não somente nela, as duas espécies mostram mais diferença, porém não tanta como na zona de sobreposição propriamente dita. A conclusão é fascinante. Alguma coisa induz os chamados dessas duas espécies a diferenciar-se na zona em que se sobrepõem. A interpretação de Blair, que nem todo mundo aceita, é que os híbridos são penalizados. Qualquer coisa que ajude miscigenadores em potencial a distinguir as espécies e a evitar a espécie errada é favorecida pela seleção natural. As pequenas diferenças que podem existir são magnificadas exatamente na parte do território em que isso tem importância. O grande geneticista evolutivo, Theodosius Dobzhansky, chama isso de reforço do isolamento reprodutivo. Nem todos aceitam a teoria do reforço de Dobzhansky, mas ao menos o conto da rã de boca estreita parece corroborá-la. Há outra boa razão para que espécies proximamente aparentadas possam ser repelidas quando seus territórios coincidem. Elas tendem a competir por recursos semelhantes. Em O Conto do Tentilhão das Galápagos, vimos como diferentes espécies de tentilhão dividiram entre si as sementes disponíveis. Espécies com bico maior ficam com sementes maiores. Quando não se sobrepõem, ambas espécies podem apoderar-se de uma gama maior de recursos, sementes grandes e pequenas. Quando se sobrepõem, cada espécie é forçada pela competição com a outra a diferenciar-se. As espécies de bico grande podem ganhar pela evolução um bico ainda maior e as de bico pequeno podem ter seu bico ainda mais reduzido. A propósito, como sempre, que o leitor não se deixe enganar pela ideia metafórica de ser forçado a evoluir. O que ocorre realmente é que no âmbito de cada espécie, quando a outra espécie está presente, os indivíduos que por acaso são mais diferentes da concorrente prosperam. Esse fenômeno em que duas espécies diferem mais entre si quando se sobrepõem chama-se deslocamento por característica ou clina reversa, reverse cline. É fácil generalizar das espécies biológicas para casos em que qualquer classe de entidade difere mais quando essas se encontram umas com as outras do que quando estão sozinhas. Os paralelos humanos são tentadores, mas resistirei. Como diziam os autores de antigamente, deixarei como um exército para o leitor.